maltrato. Galera de Barrocas, grande beijo. Quem tá gostando da live, bate palma pra mim aqui no comentário, por favor. É assim. Deixa eu te falar uma coisa. Será que eu ando certo entre a gente? Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. A minha mão não tá mais na sua. A gente... Alô, Arabella, um grande beijo pra você. Galera do Pará, tamo junto. A aliança virou enfeite do dedo. Família Cunha colada. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho, o teu abraço é tão solto, não consegue entender. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O teu abraço é tão solto, não consegue esconder. Ontem eu desconheci você. Alô, Mili Resende, minha irmã engenheira. Ao vivo. Helena, meu amor. A minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separado. Nem parecemos namorar. A aliança virou enfeite do dedo. A nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O teu carinho parece que arranha. O teu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho, você me beija em minha boca. O seu carinho parece que arranha. O teu abraço é tão solto. Joga no chão, quem sabe canta comigo. Diz. Estranho, você me beija em minha boca. O seu carinho parece que arranha. Teu abraço é tão solto, não consegue entender. Estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O teu abraço é tão solto, não consegue esconder. Ontem eu desconheci você. Yeah. Estranho.